coração dispara. Perco a fala quando você está perto. Se você me pede um beijo, fico louca de desejo. Eu viajo ao paraíso. Vou te dar na luz dos teus olhos. Seu amor é doce paixão, lindo demais. Seu amor é doce paixão. Que se guarda pra dizer um sim. Nessa brincadeira de ficar, fala sério, já passou da hora. Quero alguém que me ame pra valer e também não me faça mais sofrer depois do amor.